de domingo, deitado na sala, o sol na minha cara, ainda tentando dormir. As nove no Andaraí, ah, as costas já dói no sofá, mas e daí também tá bom. Olho pra cima, mas nunca me desespero. Se vai me curar, se a vida for da maneira que eu espero, não só me convenci, já convenci o bondão. Na mesma barca, visando mais de um milagre, vidão. Eu vejo o horizonte do barraco do irmão, embaralhando na mente o funk, o latido do cão. Sei que é uma vida de cão, mas não se envolve meu bem. Espanco no rap, já meto na rádio, é boa e tá lindo. Até parece, já dizia o amigo, que há 4 anos no funk já tava desiludindo. Mas mesmo assim não acreditava naquilo que ele falava. Pra mim era isso, nada sem outra opção. Depois de algum tempo na estrada, um foi para lá na gringa. Na vida desesperado, o outro na prisão. Mas tá tranquilo, meu mano, é o tempo daquele sonho vingar. E toda palavra jogada emergir. Se eu tenho fé na caminhada, tu tem parte na parada. Tá quase tudo no esquema, mete pé daí. Parece que era ontem, fazia rima como se elas fossem mudar minha vida e onde ela me trouxe. Noite no morro era baile de quadra, subindo escada era tarde. Eu e o bonde relíquia do Andara, com pouco tempo pra zoar, mas quando dava era certo rolê. Fazer fumaça admirando de perto as mulher. Sensação de liberdade é só lazer, salve meu mano Palermo, não temos tempo a perder. Lembro do gosto da serva, lembro o churrasco na laje. É um tempo bom que não volta, pelada bola na trave. Sempre esperando o melhor, com a mente receptiva. Numa terra sem lei, quem é que faz a justiça, doutor? Pelas vielas, só torrando a cabeça. Os magrinhos portando ferro que te estoura a cabeça. É foda, eu vi o mano entrar pro crime sem outra opção. Babilônia é tipo emenda e tu perde a razão. Eles visam a grana na mão, largaram o sonho do funk, não corre as grama na mão. É foda mexer com esses bang, rodou fazendo a missão. Ninguém merece 3 anos sem ver a mãe na prisão. Ligou passando a visão, achou que tava no inferno, mas viu que era pior. Seu coração tá na sola, vai aprender a viver só. Oh, nós somos mesmo de sempre, mesma cidade, esperando a sua liberdade. Alma, eu sou favela, não guardo indícios da minha dor. Não julgue meu amor.